barracas, fico puto. No meu sonho de liberdade, elas são os muros. Na ilusão de pensar que eu vou cair na depressão, mas eu não vou parar, não tente me seguir. Mas se quiser tentar, o querer é poder, certamente. Pra quem sabe onde quer chegar, fazer o corre é preciso. Abençoados aqueles que estão comigo desde o princípio. Antes era o verbo, hoje é a verba. Os problemas são reais e os dólares fictícios. Era isso ou era isso? Vou gastar no rap o meu compromisso, não na merda de outro serviço. Perguntas me vêm e vão, é isso? Eu já vivi muito por isso, agora eu quero é viver disso. Aos puros eu compartilho, nem sonho é tão pequeno. Pra quem sabe dividi-lo, venho provar que é possível. É só dizer glória, amém, no lugar do seu tá difícil. Na estrada, velhos conselhos não me trazem nada. Ouça, a liberdade pode ser conquistada, jamais recuperada. Ser livre é ter uma vida e o poder de realmente poder transformá-la. Eu já caí, irmão, mas hoje tô aqui, de pés no chão e mente livre. Lembrei de me esquecer aonde estive, e o bom de estar na luz é refletir. Eu já caí, irmão, mas hoje eu tô aqui, de pés no chão e mente livre. Lembrei de me esquecer aonde estive, e o bom de estar na luz é refletir. Na verdade, felicidade é o espaço entre o sonho e a realidade. A chave pra se viver bem, bem, não é ter de tudo, e sim amar tudo que tem. Paciência, problemas vai e vem, pra cada game over haverá um try again. Por favor, não ria do meu tropeço, sou mais duro do que penso, mais forte do que pareço também. Evoluir por me libertar do medo de perder, pela vontade de ganhar. Tudo ou nada, penso ou faço, acreditar em mim mesmo será sempre o meu primeiro passo. A verdade é relativa, quando as convicções se tornam bem mais perigosas que a mentira. Tem de ser o que se soa, o que se sua. A inveja que mata também pode ser a sua. Se eu não virar, eu vou ser só mais um, um comum. E o pior risco é não correr risco nenhum. Ser o que sempre quis ser depende mais do deixar de ser quem fui e não olhar para trás. Discipline sua rotina, não deixe que sua rotina se torne sua disciplina. Seja o Deus de sua ciência, é de tanto perseguir a perfeição que chegamos à excelência.